seu amor agora ou só vai te depois. Se o garimpo pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois, quero sua companhia caminhando a mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe de alguma estação. Quero flores e vida, seu sorriso a me iluminar. Na grande despedida não estarei por perto para enxugar. Quero seu amor agora, não a saudade depois. Se eu ganho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia caminhando a mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. Na lágrima de despedida não estarei por perto para enxugar. O nosso amor, oh, o nosso amor, oh.